esse momento pré-checado, ainda não visual. Gente. Ativo, autorizado o pouso. Quatro meia no solo aos 50, libera a direita, Alfa e Juliette, portão 612. Liberando a direita, Alfa e Juliette, portão 612, Webjet 6756. Romana, recife 70. Fly more 10 minutes. 10 minutes after that, call the center 126. 4-5-5 secondary 125. Foi por mais 7 minutos, corrigiu 8 minutos. Alexandre Center resiste na frequência 126, décima 8, 5, alternando 5, 4 operações, calma.